Não há nenhum subsídio atribuído a qualquer instituição que não seja verificado em relação, pelo menos, a estas três situações. E depois, devo dizer, Sr. Deputado, não há nenhum que seja concedido sem que haja um protocolo que o formalize, que determine exatamente qual é o seu objetivo e também que preveja a sua significância na eventualidade de ser necessário. E, portanto, vir aqui apelar à transparência e à maior transparência, quando não se sabe que é assim que funciona, quando nem sequer houve a tentação de perguntar como é que isso funciona, não fica bem.